O refrão é simples, só chegar comigo. A gente vem no violão, chama. Importam, eu quero ser feliz. Risadas pretas importam. Tudo, tudo que eu. Risadas, risadas pretas importam. Eu quero ser feliz. Risadas pretas importam. Vem mais pra frente, vem. Chega, chega, chega mais, chega mais. Um sorriso negro, abraço negro. Traz felicidade, a arte do povo preto sempre, sempre, sempre traz felicidade, independente da situação, temos que acreditar. A felicidade na nossa vida nunca deve acabar. Em qualquer lugar, na pobreza, na tristeza, devemos sempre permanecer com essa chama acesa. Independente de poder aquisitivo, a felicidade na nossa vida é combustível. Traz esperança, mudança, humanidade, meio esse caos e toda dificuldade. Assim seguimos sempre de cabeça em pé, mostrando pra esse povo quem a gente é. Com felicidade espalhando para o mundo, sorriso preto vale muito. Eu quero ser feliz. Risadas pretas importam. Tudo, tudo que eu sempre quis. Tudo que eu sempre quis. Risadas pretas importam. Risadas pretas importam. Risadas pretas importam. Não, não, não, não, não, não. Risadas pretas importam. Risadas pretas importam. Importam. Nesse mundo ainda existe uma esperança. Esperança. Ninguém nunca vai saber quanto vale o sorriso de uma criança. Devemos investir no futuro para que felicidade atravessem grades e muros, atravessem grades, lares e muros. Risadas pretas importam. Eu quero risadas pretas importam. Tudo, tudo, tudo que eu sempre. Risadas pretas importam. Risadas pretas importam. Eu sempre quis. Risadas pretas importam. Eu quero risadas pretas importam. Tudo que eu. Risadas pretas importam. Importam, importam, importam. Risadas pretas importam. Agora falando mais alto ele, né? Risadas pretas importam. Eu quero risadas pretas importam, importam, importam. Risadas pretas importam, não, não, não, não. Risadas pretas importam. Risadas pretas importam. Eu quero ser feliz. Risadas pretas importam.